Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Júnior Santorini. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Branca de Neve, tocando na pressão sempre. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. Vamos, minha Branca de Neve, não alivia, vai pra cima. Não era tu que era bandida. Nova Branca de Neve, ela voltou mais furiosa. Só quem é bandida vai fazer o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. A bandida tá te olhando, ela tá interessada. Só porque o Mariano tá tocando só as balas. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Nova Branca de Neve, projetado pela conceituada montadora de som automotivo Impacto Sound Service. É o baile do perna. Eita! Carretinha Branca de Neve. Opa, opa, opa, dá licença, moça. DJ Pernambuco vai sarrando em tubarota. Ela rebola, desenrola, flexiona. Tá sacudindo, explodindo, tipo bomba. E aí, WM? Deu bom, bom balanço. Então joga essa porra que toma. Joga essa potra que toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Joga essa parada aí, tem que ser mais forte, tem que ser mais potente. Deu bumbum balança, então joga essa potra que toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Joga o bumbum balança, então joga essa potra que toma, toma, toma, toma, vai na nada, toma, toma. WM, tá na vibe? Tô não, bicho, só você que tá lobby. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher. Essa moça, DJ Pernambuco, vai sarrando em tu, garota. Ela rebola, desenrola, flexiona. Tá sacudindo, explodindo, tipo bomba. E aí, WMB? Deu bom, bom balanço, então joga essa porra que toma. Toma, toma, toma, vai, vai, toma, toma, toma. Bora pra ela, Jack. Deu bom, bom balanço, então joga essa porra que toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Tem que jogar essa parada aí, tem que ser mais forte, tem que ser mais potente. Deu bom, bom balanço, então joga essa porra que toma. Toma, toma, toma. Caqueado, eu vou fazendo, caqueado, eu vou fazendo. Mariano, o DJ que faz a diferença. E você sabe disso. Júnior Santorini. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando, vai fumando, vai fumando. Vai fumando. Essa é a nova carretinha Branca de Neve. Um verdadeiro absurdo de som. Lembra daquela mina que fica fuxicando teu face, fica te stalkeando no Instagram? Manda pra ela Santorini. Assim, ó. Vai. Atura surta, atura surta. Você empinando, deixa a invejosa puta. Atura surta, atura surta. Você empinando, deixa a invejosa puta. Atura surta, atura surta. Você rebolando, deixa a invejosa. Vamos, minha Branca de Neve. Bota no máximo. Essa daqui é pra mim, é pra tu empinar o bumbum. Calma, Maria do Bairro. Essa é mais uma do DJ Júnior Santorini, tá? Atura surta, atura surta. Você empinando, deixa a invejosa puta. Atura surta, atura surta. Você empinando, deixa a invejosa puta. Atura surta, atura surta. Você rebolando, deixa a invejosa puta. Empina, empina, empina a bunda, vai. Empina, empina, empina a bunda, vai. Essa daqui é novinha braba e é pra tu empinar o bumbum. Ei, DJ, pode sentar a batida. Pode sentar a batida. O bagulho tá louco, o DJ tá preparado, tá pronto pra dar-lhe uma pisa. Branca de Neve. Chegou o DJ que agita. Toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa. Módulos Sound Digital. TechFix, assistência técnica. PS Marisco. Estética Center, esmalteria, top baterias, com as melhores marcas. Te segura na pressão, é a galera do rock em ação. Te segura na pressão, é a GTR batendo pra visão. Agora te liga nessa novidade que chegou alucinando na cidade. É o Fallen Boy, é da Fallen Boy. Segura o pancadão que vem dessa picape. Concorrência não aguenta, concorrência não aguenta. Toma pressão violenta, toma pressão violenta, toma pressão violenta, toma pressão violenta, toma pressão violenta. O bagulho explodiu. Nova Branca de Neve, um som pra se ver e ouvir. Toma pressão violenta, toma pressão violenta, toma pressão violenta, toma pressão violenta, toma pressão violenta. Júnior Santorini, a nova sensação no estado do Pará. Pancadão automotivo botando pra detonar. No paredão, treme terra, nós foi pra endoidar. Desce o Red Label, tiroque ou de pá, já que a festa tá no clima. Ninguém fica parado. Começou a pressão. Endoidar no caqueado. Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Endoidar no caqueado. Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Guino G3 na voz, Júnior Santorini na produção. Tem que respeitar, mané. Não bate de frente que ninguém pode com a gente. Não bate de frente que ninguém pode com a gente. Não bate de frente que ninguém pode com a gente. Não bate de frente que ninguém pode com a gente. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Branca de Neve, tocando na pressão sempre. Rock doido, rock doido, rock doido. DJ Mariano, o showman do som automotivo. Vamos, minha Branca de Neve, não alivia, vai pra cima. É flativamente que mexe com a mente. Quem tá presente, a novinha se aliente. Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum, vai com o bumbum, vem com o bumbum, vai treme o bumbum tam tam tam. Huh?

rima onde eu chego, ninguém fica parado. O grave da bateria, as cornetas tão gritando. Vou ter que respeitar o som quando tá tocando. Meu paredão foi projetado pra ganhar campeonato. Então aonde eu chego, ninguém fica parado. O grave da bateria, as cornetas tão gritando. Vou ter que respeitar o som quando tá tocando. Vou ter que respeitar o som quando tá. Ô, fica pianinho, fica pianinho. Não dá pra escutar teu paredão tocar baixinho. Mas tem que respeitar, ô, tem que respeitar. Teu paredão é foda, porra, tem que respeitar. Ei, fica pianinho, fica pianinho. Não dá pra escutar teu paredão tocar baixinho. Mas tem que respeitar, ô, tem que respeitar. Isso aqui é home mata, porra, tem que respeitar. Tu é home mata, tu é home mata. Load CD, bora Black CD. É pra tocar no caminhão, posto pessoa. Carreta, moça, flor, bora Jorge Luiz. Alô, Dora CD, Gustavo CD de Viçosa, Leandro Gravações. Bora, bate do paredão. Carreta de ouro. Pra tocar no paredão. Pra tocar no paredão. Tem que respeitar. Anota essa aí, R10. Eu te disse. E a gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda, bate saudade e a gente só chora. Eu esbarrei com a amiga dela, então pensando na mulher gostosa, disse que as duas também brigou e vai se vingar agora. Então joga, vai mozão. Joga o bumbum e rebola, então joga, vai mozão. Joga o bumbum e rebola, então joga, vai mozão. Joga o bumbum e rebola, então joga, vai. Joga o bumbum e rebola. Nova Branca de Neve, ela voltou mais furiosa. É pra tocar no paredão. Escuta aqui, depois a lenda vai começar. Swing, Souza, vem. A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são fora, que bate saudade, a gente só chora. Esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que as duas também brigou e vai se vingar agora. Então a gente brigou, eu mandei ela embora. Então bate saudade, a gente só chora. Esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que as duas também brigou e vai se vingar agora. Então joga, vai. Vai, joga o bumbum e rebola, então joga. Então joga, vai, mozão. Joga o bumbum e rebola, então joga. Então joga, vai, vai. Joga o bumbum e rebola, então joga. Então joga, vai, mozão. Joga o bumbum e rebola, então joga. Então joga, vai, vai. Vai, joga o bumbum e rebola, então joga. Então joga, vai, mozão. Joga o bumbum e rebola, então joga. Então joga, vai, mozão. Joga o bumbum e rebola, então joga, joga o bumbum e rebola. Vai, Luiz, fala. Gleison Santos, Levezinho do Maraguá, liga nas praias. Swing, vai. Projetado pela conceituada montadora de som automotivo Impacto Sound Service. You go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. But eventually, will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I tried so hard. Try so. Oh.

Módulos Sound Digital. TechFix, assistência técnica. PS Marisco, belíssimos. Estética Center, esmalteria, top baterias, com as melhores marcas.